só pra aquecer nossa garganta, aquecer vocês também um pouquinho mais. Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim, não pude perceber. Intimidade ferida é o que restou de nós. A minha felicidade se foi com você. Há mais de ano, mesmo assim te amo tanto e não consigo te esquecer. Sua imagem está gravada em minha mente, que me deixa tão carente, dependente de você. Vai, Renê! Como dói ver você com suas amigas, comentando nossas brigas, tudo que houve entre nós. No momento finjo até não sentir nada, mas por dentro a dor me arrasa e me faz chorar depois. Agora eu quero ouvir! Machucar.